Senhor, fala comigo. Quero ser teu filho, ter o teu perdão. Ah, Senhor, fala comigo. Vem me dar tua paz no meu coração. Ah, Senhor, fala comigo. Quero ser teu filho, ter o teu perdão. Ah, Senhor, fala comigo. Vem me dar tua paz no meu coração. Eu não tinha rumo certo nem direção. Andava na estrada da vida da escuridão. Cansado do meu pecado e do meu sofrer, clamei ao Senhor Jesus pra me socorrer. Ah, Senhor, fala comigo. Quero ser teu filho, ter o teu perdão. Ah, Senhor, fala comigo. Vem da tua paz no meu coração. Jesus cura e liberta de todo mal e nos dá de beber do manancial que vem do trono da glória com poder, fazendo o Espírito Santo em nós se mover. Ah, Senhor, fala comigo. Quero ser teu filho, ter o teu perdão. Ah, Senhor, fala comigo. Vem me dar tua paz no meu coração. Minha vida Jesus já transformou. Agora quero servir ao meu Senhor, pois sei que um dia Ele voltará pra me levar pro céu pra com Ele morar. Ah, Senhor, fala comigo. Quero ser teu filho, ter o teu perdão. Ah, Senhor, fala comigo. Vem me dar tua paz no meu coração. Ah, Senhor, fala comigo. Quero ser teu filho, ter o teu perdão. Ah, Senhor, fala comigo. Vem me dar tua paz no meu coração. Tá bonita pro Senhor Jesus.